esse amor tinham as nações e os povos sonham em vão. Os reis se levantam em rebelião, mas tu, Senhor, tens a salvação. Aquele que habita nos céus zomba de todo plano cruel, fala em ira, traz confusão, mas sobre ti eu tenho a visão. Eu encontro a missão. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor e amor, beijai o bem-aventurados os que creem no Senhor. Aquele que habita nos céus zomba de todo plano cruel, fala além ira, traz confusão, mas sobre ti eu tenho a visão. Tu és meu rei, meu filho amado. Em ti, Senhor, eu tenho abrigo. Pede-me e eu darei as nações. Em teus braços eu encontro a missão. Terra, sede prudentes, escutai a voz do Altíssimo. Em teu amor encontramos paz, confiaremos, Senhor, sempre a mais. Tu és meu rei, meu filho amado. Eu encontro a missão. Bem-aventurados os que em ti confiam. Em meio à tempestade, nossas vozes se unirão. Tu és meu rei, meu coração se entrega em ti, Senhor. É onde eu sempre quero estar.